nunca teve apoio na vida. Chore quando lembrar das coisas vividas. Chore pelas almas resgatadas que não foram salvas, das amarguras familiares implantadas por desavenças. Chore, ore e peça para Deus para que ouça suas preces e perdoe diariamente os pecados que comete. Chore quando ouvir raios e trovões descendo a terra, levando criaturas maléficas para uma terra não descoberta. Chore quando lembrar da pessoa que te criou, maltratou, retirou toda a sua herança, limpe sua alma. Varra com garra os pinturos jogados à sua frente, impedindo seu sucesso, torcendo pelos retrocessos, te desviando do caminho certo. Chore quando perceber que a pessoa que você beijou fez tudo aquilo que você sempre sonhou e foi mais forte que sua inveja. Chore, chore, chore, chore, chore. Partículas de fogo caem do céu. São lágrimas, os deuses choram, vendo a humanidade afogada no fel. Vejo lágrimas escorrerem dos olhos de querubim. Vivos aos prantos, nuvens negras no céu. Será o início do fim de uma humanidade decadente. Pessoas de alma doente, seres que se dizem felizes, vendo seus entes morrendo de fome e sede. Gélida é o coração do ser moderno, preso no claustro da ignorância e criando ao redor de si mesmo um inferno. Tira a coragem, a frieza e a capacidade de ver lágrimas de uma criança abandonada no centro da cidade. Dar as costas por comodidade, a crueldade. Um companheiro inseparável fez morada em voz. Sua alma sofre, te faz gritar por socorro, mas ninguém ouve sua voz. A contradição de estar cercado por bens materiais ao mesmo tempo só. Que todo ouro que possui não compra o amor daqueles que estão ao seu redor. A ira dos deuses se manifesta, será o fim de tudo. Chore, chore, chore, chore.